Acesse www.radiomucuri.com.br. ZYL322, Rádio Mucuri, operando em 1320 kHz. Onda média, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Recanto Frei Dimas, informa a hora certa. 11:03. Coelho Diniz, a força do menor preço. Alcatra, é extra macia, é fresquinha, é no balcão de açougue, só 27,90 o quilo. Stella Artois, é long neck, só 2,98. Skol Beat Senses Latas, só 2,49. Beba com moderação, ofertas válidas até domingo, 19 de julho. Todo mundo diz, certeza de menor preço é no Coelho Diniz. Só no Coelho Diniz. Chegou a promoção Connect, velocidade em dobro. Isso mesmo, você compra um plano e ganha o dobro. Compre 100 mega e ganhe 200 mega por apenas R$99,90. Ou compre 200 mega e leve 400 para navegar sem parar por apenas R$119,90. Se quiser mais velocidade ainda, compre 300 mega e leve 600 mega por apenas R$149,90. Vem pra Connect e aproveite a promoção velocidade em dobro. Assine já 3522-6449. A Livraria Catedral Católica tem o compromisso cristão de levar até você palavras de fé, de amor e de esperança através dos mais consagrados livros. Além disso, lá você encontra bíblias e artigos religiosos em geral. Livraria Catedral Católica, em Teófilo Otoni, fone 3522-3406. Se você vai construir ou reformar, Luso Brasil é o lugar. Pisos, azulejos, louças, metais sanitários, materiais elétricos, hidráulicos, lustres, luminárias, ferragens, ferramentas, portas e janelas em aço e alumínio, caixas d'água, argamassa, além do maior e mais variado estoque em tintas e acessórios para pintura. Luso Brasil! Luso Brasil, preço baixo é aqui. Duas bandeiras e um lema. Servir bem para servir sempre. Luso Brasil Materiais de Construção, Avenida Francisco Sá, 535. Telefone 3523-3334. Você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Rádio Mucuri. Mais ouvida. É mais um pra te agitar. Muito mais sucesso. Muito mais astral. Mucuri AM. Todo dia, toda hora. Muito mais sucesso no seu rádio. Mucuri AM. A rádio que toca alegria, alegria. Muito mais sucesso. Mucuri AM. Ligado na melhor. Mucuri AM. Mucuri AM. Toda hora, todo dia, todo ano eu quero mais. Quero mais. Todo dia eu tô ouvindo. Essa rádio é show. Mucuri AM. Bate pesado.